Aê, é o Ed Charmosinho, e o DJ Chefinho, hein? Já sabe. Pega a visão, começou a competição. Todas as novinhas vai fazendo a posição. Mão no joelho. E vem jogando bum. E vem jogando bum. Atenção. Vem rebolando juntamente com as colegas. Vai flexionando o bundão. Vem rebolando juntamente com as colegas. Bate, rabeta no chão. Atenção, ela falou o quê? Atenção. Vem rebolando juntamente com as colegas. Bate, rabeta no chão. Vem rebolando juntamente com as colegas. Bate, rabeta no chão. Parece até bomba relógio. Se liga, eu falo pra tu. Explodindo a zorra toda, enlouquecendo qualquer um. Olha a bomba, carabum. Ela desce o bumbum. Olha a bomba, carabum. Ela desce o bumbum. Olha a bomba, carabum. Ela desce o bumbum. Pega a visão, começa a competição. Todas as novinhas vai fazer a posição. Oi, mão no joelho. E vem jogando o bumbum. Atenção. Vem rebolando juntamente com as colegas. Vai flexionando o bundão. Vem rebolando juntamente com as colegas. Bate, rabeta no chão. Atenção. Ela falou o quê? Atenção. Vem rebolando juntamente com as colegas. Bate, rabeta no chão. Vem rebolando juntamente com as colegas. Bate, rabeta no chão. Parece até bomba relógio. Olha, eu falo pra tu. Tá explodindo azul, rato de enlouquecendo qualquer um.